Portal do Arrocha. Depósito de bebidas Bismarck e a destina água. Meu parceiro perdido, seu Nel, tamo junto. Isso é André Santini. Receba! O nosso edredom deve estar com o Edir. Nós estás com a senhora. Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos, porque a gente jogou tudo fora. Mas nosso amor, onde ele está? Onde sempre esteve. Nosso amor, onde ele está? Tá num lugar que sempre. Nosso edredom deve estar com o mendigo.